4207. Azul 4207, desça 4 mil pés, ajuste no 0 no 5, chegada bom, filho. Foram 982, estabilizado ILS X-Ray. Chama a torre 1895, bom pouso. 1895, grato. Ao meu Zulu é com Tango, controle e prossiga. Sente o Zulu é com Tango, a descida está autorizada até o nível de voo 085. Abaixo está a critério do comandante, o controle desconhece tráfego na região que possa interferir na sua descida. Confirme só seu estimado de pouso em João Duval. Pouso, pista no 0, vamos no 9. 0. Correção autorizada, abaixo está critério. Zulu é com Tango. No 073, chama agora o centro Recife na frequência 1251. Secundária 13325. Bom voo. 251, 3325, obrigado. Salvador, voo 1260. Bom dia, para manter o mais. Bom dia, 1260. Desse nível de voo 050, chegada Mari. 050 na Mari, voo 1260. Direto do Duna, 1260. Mantendo o perfil inicialmente 1260. O zero está autorizado. Voo de ITAP. O gol no 260. Coloca pista no 7, vento 1-0, custo por 09, grau feliz. Foram 982, solos 23, direita, solos 219. 29. Salvador, bom dia. Agora 982, lembrou, na 982, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão. Miramar, tempo seu, coordenação do 140 Ilhéus. Tipo 5595, autorizado Ilhéus, 140, Golf 677, decola da 10, curva à direita na saída Coral, controle 120, decimal 80, aciona 5416. Campo. Decolada as duas. Direita Coral, 1208, 5416, 35595. Diz que decolada as 25, autorizado cruzamento do campo, pro de buraquinho, aguardando para transferência. Dado através de Paripe, reporta Paripe, o Romeu Fox Lima. Braço Luiz Cupicon recebe torre. Salvador, 397 da Gol, suspensionamento no 4. Autorizado, Gol no 397, chama ataque. Chama ataque. Braço Luiz, confirma essa torre? Ah, agora eu estou voltando, Braço Luiz. Ok, está autorizado o cruzamento do campo, pro de buraquinho, aguardando para transferência, Braço Luiz. Autorizado o cruzamento do campo, pro de buraquinho, aguardando transferência, Braço Luiz. Lima, você está sendo 0150? Reporta Paripe. Prossiga a Eco Delta Vitor. Eco Delta Vitor já está no ideal de descida, está no portão que está feia. Está autoriza a descida, senhor? O Eco Delta Vitor, descida está autorizada até 4.500 pés inicialmente. O ajuste em Salvador é 10.115. Ciente de um ajuste 10.115, ciente da informação mais. É, está agora então descendo para 4.500 pés. Uniforme Eco Delta Vitor, eu vou solicitar que o senhor ingresse no corredor Candeias, pelo portão, a 2.500 pés, se nós temos uma área restrita naquele corredor, a 2.000 pés. Após o senhor livrar a área restrita, o senhor desce para 1.500 pés e conforme, e segue conforme para a Veracruz. Positivo? Então, 2.500 pés no corredor Ponto. Confere? Para o portão Candeias, o senhor ingressa a 2.500 pés e chegando em Paripe, o senhor desce para 1.500 pés. O Eco Delta Vitor. Ok, 2.500 pés para entrar no portão Candeias e no dia 10 de Paripe, reduz para 1.500 pés. Positivo. Azul 4207, vetor radar para sequenciamento, esquerda pro 195, limite 100 de Simbra. Esquerda 95, limitado 100 de Simbra, 4207. Torre 11295, acionamento. Salvador no 397 com 113, 4 horas, Galeão. Prototário. Bora 397, taxa direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, altímetro 1095. Taxa direita, ponto de espera 1895. Obrigado, 397, utiliza 9. Obrigado, você também. Cantante, confirma. Tá passando Juliette Mike Hotel. O Juliette Mike Hotel só não. Não, aqui. Tá perfeito. Confirmando o Mike Juliette Hotel. Copa do Mike Juliette Hotel. Confirma o acionamento para teste de equipamento, confirma. É Juliette Mike Hotel. Afirmo, autorizado acionamento Juliette Mike Hotel no parte 5, confirmando o parte 5. Que reporta para o teste no corte, Juliette Mike Hotel. Sou Salvador, eu já passei no trânsito aqui, está regressando ao aeródromo, companhia de transporte, estava presente na terra do vento da pista 90, autoriza o portal para o 7? Afirmo, e gira a base, reporta a base final no sede para a cruz. O Azul 4207 aguardando o vetor final pro bloco. Até 2000, aguardando o vetor 4207. No 0, vento 110 graus, 129. Autoridade aérea e decolar no 0,167. O Juliette Mike Hotel confirmando, tem gente que vai reportar quando iniciado o acionamento. Não, 500 pés positivo, 500 pés no corredor, o meu Fox Lima reporta rotatória. Cruzando uma centena em posição bom, Felipe, 5403. 5403 desce para 3.000 pés, o ajuste no 0,15. Para 3.105, Felipe. Azul 4207 para o lock agora, esquerda para o 155. 155, Azul 4207. 155, a 207. O Salvador está passando direto, mas já está estacionado no 05, temperatura 30, reporta no corte o Juliette Mike Hotel. O corte não, eu vou fazer colagem. Vira a terra, a fazenda, o dobrado. Vou parar no ponto de espera, pode informar que hoje. Ok, para a cópia chama solo 121.9, Mike Juliette, o Juliette Mike Hotel. Para a cópia, chama solo 219. Chama solo 219. Tá bom, Brasco Luiz, que vento 120 graus. Brasco Luiz, que vento 1297, decolar 2233, controle 120.8. 20.8, obrigado, 397. Pô, Brasco Luiz, que tá usando o aeródromo, vai tentar seguir com todos, né? Controle Salvador, muito boa, Gol no 397, decolou na sua escuta. Gol no 397, contato radar sobre o nível de voo 360, C da Dael. 360 na Dael, 397. Estabilizou, 4207. 4207, Turre, 1895, Pomposo. Obrigado. Controle, o meu ponto de trote Lima, tá com o gol da rotatória, aí é visual com o aeródromo. Dente Romeu Fox Lima, Torre 1895. 1895, mano. O Bono 260 está autorizado, descida para 2000 para interceptar a final do procedimento. Reposto estabilizado. Reposto estabilizado, 260. Torre de Salvador, Papá Romeu Romeu Fox Trot Lima. Papá Romeu Romeu Fox Trot Lima, reporta o curso final no 10 para pouso parado. O Romeu Fox Lima reporta curta final no 7 para pouso parado. Afirmativo, meu comandante. Reportará curta final no 7 para pouso parado. Gente, autorizado, Valença no meu pé, vai via corredor Axel, decolando a 17, curva direita, controle 120, decimal 80, ultrafonder 0117. Qual pátio? Rio Pro B? 0445, agora reservacionado, táxi 14, 1895. Obrigado. 260, copiou? Cliente, tá livre. Confirmando no parque 5, tá livre o táxi, a porta para voltar. Minuto para o marcador externo, 737-800, reposta autorizada. Afirmativo, trip 5403, descendo para 2000, vamos lá, estabilizando. Perigo a 10 aí, vamos direto na pátio 5 na IBTA. Cliente, pátio 5 IBTA. Tá ali agilizando o meu Foxlinho, aventou no 20 graus. A gente considera o meu Foxlinho prossegue por cabeceira 117, 09 já passando marcador externo. O vento 120 graus. Positivo, comando. Tá na curta final 17, vai com pouso parado na cabeceira 17. Vamos ver o Fox lá de cima. Salvador, Papa 7, Juliette Mike Hostel, aguarda para táxi, aguarda ingresso em estilo no pátio 5. Após me livrar, tá com seu papá, tá autorizado o táxi, eu posso modificar o nome, o Juliette Michael Tan. Aguardará o tráfego, claro, o pátio 5 aguardar. Tá passando o Juliette Michael Tan. Salvador, bom dia, 260, sinal baixou e travou. 260, bom dia, vento turno 20 graus, no nós, com a Maria Pistolista. Guarda Pistolista, 260. Azul 4207, solo 37, direita solo 209. Direita 209. O Romeu Fox Lima, considerando o solo 37, autorizado, táxi de caminho, baixa altura, parte 5, com costa estragando. Positivo, táxi até parte 5, viu? A baixa altura, Romeu Fox Lima. 16 milhas atrás. Ah, falou. Obrigado então, amigo. Positivo. 100 graus, 109, autorizado, pouso, pista no 0. Livre pouso 260, baixou, tá bom. Lima, Teixeira de Freitas, uma centena autorizada, direto, decolada 17, curva direita na Coral, controle 1208, pode cotejar a guarda do transponder. Estou corrigindo, né? Ciano, vem Fox Sport Tango 0263, transponder, qual pátio para B? Sente o pátio? 0263. Estacionamento de táxi com a torre, 11895. Solo Salvador, bom dia, azul 4207. Escuta para o táxi. Azul 4207, bom dia, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette no ano azul, 4207, até mais. Até. O Gol 1397, chama Recife, frequência 1251, secundária 13325. 251-3325. Obrigado, uma boa, agora no 397. Encerra aqui o Delta, controle. Gente, o Serra Quilo Delta desce ao nível de voo 050, chegada a Mare. Voa ETAP. Bom dia, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 2, 260. Juliette, Michael Hotel, autorizado ingresso, reporta a linha de pronto, que você não sei. Reportará a linha de pronto, Juliette, Michael Hotel, que você não sei. Controle Salvador, o Eco Delta VIP estima mais 2 minutos e meio, 2 minutos e 30 segundos para sobrevoar Candeias. Gente, Eco Delta Vito, no corredor Candeias, permanece a 2.500 pés, o Eco Delta Vito. Temos uma área restrita ali próxima à Baía de Aratu, a 2 mil pés. Já estou a 2.500 pés. Gente, copiado. Autorizado o táxi, ponto de espera da Papá, aquilo não é. Interceptando, TAN-3198. TAN-3198, completa final, cheque pré-pouso, torre 1895, bom pouso. Obrigado, Emerson, obrigado pela informação lá atrás. Speed, controle 119, corrigindo, controle 120, decimal 80, aciona 5413. No 983, autorizado Guarulhos, 360, Dael Leda Bridge, 2080, controle, transponda 5483, aerovia Pesulu 16, confirmando. Gol no 983, tudo correto, menos transponder, 5413, 13. 13, 5, 4, 1, 3. Líder do Índice Serra. 3198, boa, continua a aproximação, acho que o Marinho está ali. 98. Confirma, Juliette Marcantel, reportou pronto. Tempo, papai, aguardando. Juliette Marcantel está alinhado com o 17. Autorizado a colapso, 17, vento 100 graus, 109, Juliette Marcantel. Autorizado, está na rolagem, Juliette Marcantel. Vamos ver. Quilo meu Oscar, afirma, autorizado ingresso na porta lenta, pronto, que é o 77. Juliette, Mike Hotel, decolado 244, controle 120, décima 8. 120, décima 8, Mike Hotel. 398, vento 100 graus, 109, autorizado pouso, pista no 0. 198, baixei, travou. Controle Salvador, Papa Tango, Juliette Marcantel. Prossegue condição visual, esse corredor Axé, reporta outra vez fora da barra. reportará para 10 Coral da Barra, Sapatão, Juliette Mike Hotel. Mil pés, corredor Axé. Salvador, é o Eco Delta Vitor. Prossiga, Eco Delta Vitor. Eco Delta Vitor está observando aqui que o corredor Vera Cruz, né, só tem mão no sentido de sul para norte. Eu poderei ir no sentido de norte a sul? Delta Vitor, corredor prossegue descida também, o portão de entrada Candeias. Meu ótico autorizado da Colab está 17, vento 080 graus, 1 3198, solo aos 46, direita solo 219. 219, boa, obrigado. Corrigindo a outra 10 do Vera Cruz, Serra November, Vitor Romeu. Positivo, após Paris, o senhor ingressa no corredor Vera Cruz, para Vera Cruz, Eco Delta Vitor. Afirmo, corredor Vera Cruz, até o través de Serra November, Vitor Romeu, ok? Positivo, 510. Quilo meu Oscar decolou os 47, controle 120.8. 120.8. Deixa eu matar aqui, tem mais tempo. Quilo meu Oscar, prossegue condições visuais, corredor Axé. É possível, quilo meu Oscar, 2500, direto morro? Autorizado, quilo meu Oscar, 2500, direto morro. Obrigado. O Eco Delta Vitor está autorizado a descida para mil pés. Mil pés, Eco Delta Vitor, iniciando descida. Cavel 76, aciona identificação. Contato radar 63 milhas de Salvador. Vai na Pro de Mare para interceptar a chegada. Confirme no ideal de descida. A descida está autorizada ao 060, o Coral, correção, Cascavel 76. Eco Delta Vitor, se tiver condições, está autorizado voar direto Vera Cruz. Em perfeita condições, senhor. Muito obrigado. Vou voar direto Vera Cruz. Alô, trip 55957-3, a bordo, autonomia de 4 horas, alternando Salvador, pronto para a estaca. Trip 5595, táxi autorizado em frente, parte 3, parte 1, no Índia, ponto de espera da Nozero Torre. 118.95, altímetro 0095. 31 Índia, ponto de espera 0895 com 1015, o TP 5595. Centro Serra, Kilo Delta. Alô, Salvador, Xanarmeia, 14-0-02, pushback, finalmente. 14-0-02, assim que o trip passar em retaguarda, autorizado, chama táxi. Após a passagem do trip na retaguarda, está livre, chama táxi, 6-1-4-0. Hotel no trajeto do farol da barra. Espera da papá. Da Bahia, correção, a travessia da Bahia Todos os Santos no mil pés é um ultraleve avançado. O Juliette Mike Hotel, o tráfego se encontra à sua direita, mantendo mil pés. Livre a frequência para a coordenação de tráfego, bom voo. Obrigado, o uniforme é com uniforme é com Delta Vito, controle. Uniforme Eco Delta V, temos um tráfego, um Charlie 182 mantendo o corredor axé, passando agora no momento através do farol da barra. O tráfego se encontra à sua esquerda e também irá efetuar a travessia da Bahia dos Santos. Fique atento ao tráfego e livre a frequência agora para a coordenação de tráfego. Tenha um bom pouso, Vera Cruz. Obrigado. Mas eu disse, aguarde, o papapá Serra Kilo Delta desce para 2000, está autorizado o final do procedimento, é posto estabilizado. Descendo para 2000, reportaria estabilizado no ILS Serra Kilo Delta. O papapá Lima Delta Whisky, descida até o nível de voo 060, chegada Mari. 060 Mari, autoriza a voz, tá? Mantendo perfil para o sequenciamento, Lima Delta Whisky. Mantendo para o sequenciamento, Lima Delta Whisky, 060. O Cascavel 76 está reautorizado, nível de voo 050. Vamos que quero, Cascavel 76. Kilo Delta. Gente, o Serra Kilo Delta estabilizado, completa a final com a torre 1895 com pouso. 1895, obrigado, bom dia. 6140. Prossiga. O nosso funcionário da manutenção não tem certeza da passagem do trip, para poder confirmar, por favor, se ele já passou? Já passou, sim. Autorizado. Ok, obrigado. Autorizado, ETAP da presente, Lima Delta Whisky. Controle. ETAP, direto, Lima Delta Whisky, obrigado, senhor. 1-7, positivo. Licença, aponta para o funcionamento. Ok, apontarei. Salento ciente, estimado 2 minutos da decolagem. A nave decolotando ao zero, mesmo saída. Solicita como nível final, nível 1 ou 2-0. 5595 está autorizado, 120 como nível final. 20 final, 5595. Terra Kilo Delta propõe o cancelamento da presente, prosseguir numa base para final da 17. O Terra Kilo Delta cancelada 55, faça uma base longa, ok? Final, interceptar sinal aproximadamente uns 3 milhas do Terra Kilo Delta, aeronave 917 para iniciar a decolagem. Ok, prosseguindo então para uma longa base aí, reportarei estabilizado na final. Serra Lima, vento 120 graus, 109, autorizado é colapso, está no Sérgio. Papa Romeu, Romeu, Foxtrot Lima, seria autorizado 500 pés, decolador 17, curva direita no axé, controle 120, decimal 80, aciona 5422. Pátio Pro B. Confirmando, são 6 almas a bordo e pátio 5, é isso? Romeu Fox Lima, Trame Taxi com a torre, 1895. Para o Taxi Oceaner 6140, 127 a bordo, opera na Recife com 1h50 de autonomia. O Chanel 6140, táxi à direita via Índia, ponto de espera da 90 Torre, 1895, altímetro 1015. 1015, livre táxi via Índia, ponto de espera 1895 à Torre, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Bom, meu Fox Lima, livre assinar, bom táxi. Serra Lima, confirmando, restrito a 3 mil pés até a liberação do controle. Chama controle 120 decimal 8. Gente, 3 mil até a liberação, vai passar 1208. Bom dia. Controle Papa Romeu aqui do Serra Lima, decolado na subida coral, mantendo a restrição de 3 mil pés. Gente, o quilo Serra Lima, contato radar foi estabelecido na decolagem, sobe o nível de voo 040 inicialmente. Devido ao tráfego logo acima do senhor. Está cruzando 50, é um Alfa Tango 72. Positivo, liberado até o 040, aguardando para acender uma centena, tudo certo. No norte. Ali, decolado 1-0-6-1-4-0. Espera da 1-0 Torre, 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-1-5. Frente pátio Índia, ponto espera, Torre 295, ajuste 1-0-1-5, 1-9-1-5. É o 45, geral 5, no corte de frequência aqui, então solo 00. Meu foco do Trato Lima, autorizado, pois, aeronave, taxiano, lembrando o Jafabá, mundo livrado na livre, tá? Volto para ingresso 57. Meu foco só aqui, né? Boca transição Caju, controle 208 e transição 457. Correto, Bruno 260, chama táxi. Corrigindo, já puxa, pega essa merda. Controle, o Lima do Cruz está mantendo 2309, mantenha, reduz. Confirma o controle. O Lima do Cruz, 2309 está mantendo, pode manter a velocidade. Positivo, mantenha a velocidade, o Lima do Cruz que está sendo para 3000 pés, o ajuste Salvador 90 no centro. 3.015, Lima Delta 2. O Quilo Serra Lima sobe ao 050 no momento. 050. Tem que observar no 0. A Lima tem no 0, no 980. Qual que o senhor vai entrar o táxi? Gente. O Quilo Serra Lima, qual seria a proa ideal para o destino? Ponte Serra da Babá, tá pronto o Fox. Meu Fox Lima, autorizado a linha de colapso no 7, 100 graus, 109. Eu estou vendo a decolagem, Fox. Gente, aplante, Sino, Sino, Sino. Salvador, 32, meu filho, muito bom dia, 32, 0, 5, 1, 5, 0, 3, 5, 1, 5, 1, 5, 1. ...050, chegada Mari. Trip 5367, você sabe o horário do plano? Afirmativo, João Pessoa, é Puca, transição Aracaju. C3896, desce ao nível de voo 060, a chegada é a Mari. 060 na Mari, encostado, liberado, não? O... mantendo 2509 na descida, 3896. O Papatango Lima, Serra Juliette, na escuta do controle. Agora sim, Lima, Serra Juliette, na escuta, atingindo 150. Gente, Lima, Serra Juliette, desce ao nível de voo 050, chegada a Mari. 050, Mari, Lima, Serra Juliette. O Quilo Serra Lima só do nível 070. 070, solicitam desvio à esquerda de 10 graus. Sente, autorizado desvio, Quilo Serra Lima subindo ao 070. Sente, 070, solicitam desvio de 15 graus aí, à direita. Autorizado. Puxão da M1140, contado no contato radar na decolagem, sobe ao nível 250 na saída Puca. 250 na Puca, M1140, possível voar Aracaju? Inicialmente mantendo o perfil até coordenação, M1140. Certo, M1140. O Lima, Lima Delta, tem condições de reduzir para 180 nós. Temos um tráfego agora na posição Duna, está reduzido, mantendo 140 de ground. Confirme, Lima Delta. 08. 809 na descida partidora, tá presente? Tá reduzindo já, 1800. Gente, grato. O Papatango Lima, Serra Juliette, da presente, Voitap. Lima, Serra Juliette. Lima, Salvador, Papá, Romeu Fox, Trote Lima. Decolou na sua escuta, bom. Gente, Romeu Fox Lima, prossegue condições visuais no corredor Axé, reporta através do farol da Barra. Positivo, vai bater 500 na linha eleitoral, está autorizado e pode parar da barra. Quilo Romeu Oscar para a descida. Descida a critério do comandante, controle desconhece tráfego na região que possa interferir, tem um bom pouso e morro. Controle Salvador, é o voo 1983. Voo 983, contato radar, sobre o nível de voo 360, saída da El. 360 da El. No 93. Lima Delta Whisky, prossegue na descida, senhor. Desce até 2000 pés, o Lima Delta Whisky. 2000. Caixa de avanças meia. Estabilizado no localizador, caixa de avanças meia, dá 1-0. O Cascavel 76, positivo. Completa final, torre 1895, bom pouso. Graças, 1895. Torre Salvador, bom dia, Cascavel 76. Cascavel 76, bom dia, vento 120 graus, 119, checa trem de pouso, autorizado pouso, Cristina Zero. Bem, está baixado travado, trem de pouso, Cascavel 76. Serra Lima está autorizado a subir o nível de voo no 00. Solicita manter o 080 aqui. Tiente, 080, sobe e mantém o quilo Serra Lima. Tiente Lima, 0. Autorizado a aproximação por Lima Delta Twist? Positivo, autorizado a final do procedimento, é posto estabilizado Lima Delta Twist. É posto estabilizado isso. Santo 3896, controle? Prossiga. Informação no tráfego, tráfego na posição de 1 hora, 10 milhas no rumo sudoeste. Cruzando 70 em subida ao 080. É um Bravo Eco 9 Lima. Quilo Serra Lima, controle. Sua escuta, senhor. Tráfego na posição de 1 hora, 9 milhas no rumo nordeste. Cruzando 100 em descida ao 060, Airbus 321. Gente, estamos no tráfego. Cruzando 389.000, estou autorizado por vai esquerda na Flor de TAP. Flor de TAP, 389.000. Vai cruzar o 060, Lima Serra Direto. Lima Serra Juliette desce para 3 mil pés, o ajuste 10 no 5. 3 mil, 10 no 5, Lima Serra Juliette. Então 3896, descida está autorizada para 4 mil pés, o ajuste Salvador no 0 no 5. 4 mil, no 0 no 5, 3896. Voo no 738, descida reautorizada ao nível de voo 050 na proa de Itap, 1738. Proa de Itap, 050, 1738. Oxanem 1140, sendo solicitado o seu voo em Maceió direto. 250, vai seguir 180. Lima Delta estabilizou visual. Sete Lima Delta Whisky, Torre 1895, bom pouso. 1895, boa. Ocean M1 no 40, copiou pro hoje, Maceió? Negativo, boa no Maceió, da presente na Ocean M63, 6140. Isso, 6140, chama o centro 1245, secundário 1685, bom voo. 2545, 2685, Ocean M1 no 40. 7 Romeu Fox Lima, liga frequência para conexão de tráfego, bom voo. Voo 9250, nível 180. 9250, desce ao nível de voo 060, 060 proa de Itap, chegada Mari. 060 Itap, voo 9250. Timeco Fumano, solo 09, livra direita, taxi Alfa, Delta, reporta onde espera da Delta para cruzamento. Gente, vai levar a posição direita, chegou a 76. Estabilizado. 2000, autorizado para o presidente, reportará estabilizado ali na terra direta. O TAM 3896, inicia redução para 2109. 2109. Então, aqui Serra Lima, com 7 Serra Lima, modificado a 1309. A descida está autorizada para 2.500 pés, abaixo está a critério do comandante. Controle de quase tráfego na região que vem interferir na sobrecida. O Kilo Serra Lima, quando possível, seu chamado de pouso. 1-3-1-7, copiado. Checa 3, pouso, vento 100 graus, 1-2-9, autorizado pouso, pistão 0. Baixa travado, livre pouso 1-0, Lima Delta Twist. O 1983 chama Recife agora na frequência, 1251, secundária 13325, bom voo. 351, 3325, obrigado. 2000 para 4000, tá? 3896. 3896 desce para 2000, 2000 reduzindo para 200, e aguardando autorização da final do procedimento. 2000, 200, aguardando, tá? 3896. Afirmativo, desce até 3 mil pés, o gol no 738, ajuste é 10015. 3 mil pés, 10015. Estabilizado ali na Terra Juliette. Lima Serra Juliette, completa final, cheque pré-pouso, torre 1895 com pouso. 1895 graus ali na Terra Juliette. Após a aeronave que está liberando, vai liberar na Eco. Autorizado cruzamento classe Café 7.5. Whisky, solo 12, livra na Eco. E chama solo 209. Ou aguarda o cruzamento da, do Eco de confirma. Então, Salvador, Papatão, Lima Serra Juliette estabilizado. Classe Café 7.5 está livre, cruzamento 4 militar, livre frequência. E esse cruzamento do Café 7.5, graças a Deus. Lima Serra Juliette, continua a aproximação, informaria que está livre. Sente, Lima Serra Juliette. Lima Delta que vai livrar, pode passar, vai livrar na Delta. Gente, Lima Delta Whisky, ao livrar, solo. Bom, 219, boa. Bono 260, pode tiver encarcenamento no 8. 26008, autorizado, chama ataque. Saudade está encerrado, aproximando da posição coral no nível de voo 120. Chame Léos, frequência 1201, bom voo. Seguinte, afirmativo. Papá Lima Delta Whisky ingressa na Alfa, chamando para o ataque seu Juliette. Ingressa Alfa, chama para ingresso Juliette. Gol no 260, na escuta? Prossiga 60. Ó, vou pedir para o senhor aguardar para o pushback para o nosso pequeno pode passar a retaguarda. Obrigado, na sua escuta. Papá Lima Delta Whisky, agilizando Alfa Juliette, contorna o pátio 1 e chama na Lima. Alfa Juliette, contorna o pátio 1 e chama na Lima, Lima Delta Whisky, agilizando. Solo Lima Delta Whisky, solicita uma van na entraera, uma parte para desembarque, se você puder coordenar aí pra gente. Afirmativa, solicitar. Obrigado. Livre a frequência para a coordenação, bom pouso, considerando no 3 ou no 7 pouso. Falando na frequência da torre. E o tráfego da companhia que está agora na posição de 12 horas, 12 horas a 8 milhas, cruzando o nível de voo 050, 737-800. Desce para 4 mil pés, o ajuste Salvador no 0 no 5 e completa a redução para 2109 nós. 4 mil pés, 1015, 2109, do 9250. É, previsto alguma retoração para esse pensamento? Copiado 4000, 1015, velocidade 210. É previsto alguma vetoração ou mantém o procedimento? Mantendo a redução, já será necessário para o sequenciamento. Quando iniciou na terminal, o senhor o sexto aproximar, agora tem quatro, tem três tráfegos antecedendo o senhor. Perfeitamente, já mantendo 210, gol 9250. Bono 738, desce para 2.000 pés, autorizado final do procedimento, resposta estabilizada. 2.000 pés, autorizado final do procedimento, resposta estabilizada. 738. Vento 120 graus, 129, autorizado pouso, pistino 0. Pouso, autorizado 10, tá 3, 2, 9. Lima, Sierra, Juliette, ingressa na Alfa, Solas 17, Solo 219. 219, Lima, Sierra, Juliette. Para a proa 90, para evitar formações, se for o caso, todos os retornos depois pelo setor norte para evitar formações, ok? 79250. Eu quero confirmar aqui o Pó Vitor, é isso? E o horário do plano? Uno 400, é isso? Paulo Lima, Sierra Juliette, na Alfa, para o passado. Gente, Lima, Sierra Juliette, vai manter entre Taxway e Juliette. Pode confirmar? Autorizado cruzamento, 1735, Lima Delta Whisky. Estão aí para nos... Vamos cruzar o... Qual a intenção do senhor conosco? O voo 9250, por quantas milhas será o desvio? Eu já estou na proa agora, 70, em condições de prosseguir ou cruzar o curso, o que o senhor achar melhor? Se o senhor tiver condições de curvar à esquerda na 040, tem condições? Não, 040 não, 060.